Manda desligar. 3283, posição 3, suspeita estacionamento. Posição 3283, autorizado por Cusco 03, chame táxi. Vai botar para o táxi, 3283. 0 graus, 149. Salvador, bom dia. Gol 1867 com a informação Romeu para Brasília. Gol 1867, Romeu confere. Autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu. Via feito 197, nível de voo 360. Decolada pistona 0, curva direita, saída Argó, transição Eleva. Transponder 5003, controle Salvador opera em 120.8. Autorizado Brasília 360, Presolo 17, decolada pista 10, curva direita, sai da porta, transição Elefa. 5003 no transponder, 120.8, o controle de Salvador, o gol 867. Gol 1867, planejamento correto, na posição 06, chave pronta. Chama assim, obrigado. 100 sem restrições, na saída Momo. 100 sem restrições, saída Momo, Victor Charlie Hotel. A patrão do Charlie Hotel, apenas confirmando, já vou vindo nessa rota? Afirmativo, eu vi que está Charlie Hotel. Plano 3804, estado livre, posto visto no zero, ventando 50 graus, 39. Pouso autorizado, 3804. Romeu, mais quieto, Juliette, prossiga. Controle gol 2067. Solicita a coordenação para o Edmótico. Aguarde. Controle de Salvador, Papatango, Victor Charlie Hotel, propõe modificação de regra do prossegue visual 105, intenção, o Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, foram modificados no 553, confirme esse lado de pouso. 107-10, seu Victor, Victor Charlie Hotel, chamado de pouso. Confirme, Victor Charlie Hotel. 107-10, Victor Charlie Hotel. Seis. Táxi. Passado direto lá em cima. Grato, vê que só tinha razão. Estamos autorizado o cruzamento da 17, etapa 5. Para o táxi, está com 175 a bordo, 3 horas e 30, alterna com 5. Confirme 075, 3 e 30, confirme alternativo. 175 a bordo, alternando com fins, 3 horas e 30 de autonomia. 175 no POB, com fins, 3 e 30, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 9020. 1020, ajuste, ponto de espera, 10295, que é 3283. Três, oito, zero, quatro. solo foi o 54, libera direito, solo em 1219. 219, 3204. Uno, alterno no 33, decimal 25. 651, 3325. Voador 3204, entrou. 204, autorizar a parte via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02 Salvador, muito bom dia, aliás, boa tarde. O azul 4089 com informação Romeu para cópia de par. Azul 4089, Romeu confere, autorizado Salvador para Serra Brava Vitutã e Ampes 144, nível de voo 380. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5577. Controle Salvador opera em 120, decimal 8. 380, aproximado 44, decola da 10 direita, da El, Leda, Bidev. 77, transponder o controle a 8208. Confirma nível autorizado? 380, sim. Protejamento correto na posição 09, chame pronto. Tan 3283, ponte Tan 10, pronto? Tan 3283, autorizada em L, colar pistola 0, Ventura 140 graus, 149. Livre em L, colar pistola 0, Tan 3283. Solo Salvador, o Gol 867, pushback acionamento no gate meia dúzia. Gol 867, autorizado por sinal 06, chame táxi. E a Luciana chama por táxi, o Gol 867. Tan 3283, ciclo 59, controle 1208. Obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, 3283. Salão 3283, contato radar à decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Elefa, grata. Papá, o Fatão, o tanque, prossiga. Informo que o visado da conquista encontra-se fechada. Cada conquista encontra-se fechada. Teto de 1000 pés de visibilidade, 10 números. Informação obtida é 1545 Zulu. É a mais recente. Estacionamento azul 4089. Azul 4089 na posição 09, autorizado sanitário. Projeto Manfred. Paulo Salvador, o gol 1867 para o táxi. Estamos com 176 a bordo. 176 a bordo. 3 horas e 16 minutos de autonomia. Alternativa, Palma. Autoriza o táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, quando lá torre 118-59-58, seu altímetro no 020. 1020 vai iniciando o táxi Índia via Pátio Índia, com a espera da 10-1895, a Torre de Salvador. Boa tarde, obrigado. Gol 1867. Confirme, o tanque chamou o som. Patango Vitor Célio Hotel, 37 milhas de noroeste de Nova Zelador, serviço radar encerrado para serviço de informação e alerta. Chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 1282-1260, Vitor Célio Hotel. Controle Salvador, bom dia. Zona 255, autorizada a chegada, bom, se desça para 4 mil pés, que é legal no 020. 1021, ajustado, desce para 4 mil pés, o Mono 255. 1255, desça para 4 mil pés, que é legal 1020. 1025, a gente quer negar 1020, desce para 4.0. Táxi 4089 está com 93, 315, confirma. Autorizando o táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 020. Pátio Índia 1895, 200. 1020, 400, 8, 4, 0. Voo 9356, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo no 20, que negar no 020. O senhor obteve como? Azul 2771 na escuta do controle. Sim, abandono 210 para 150, 2771, sempre informação de Romeu. 2771 na sirene identificação, voo ITAP, desça para 4000 pés, Senegal no 020. ITAP 4000, 2020. Voo 9356, confirme essa velocidade. Garantizada 2805. Voo 9356, reduza para 2509, número 2 na aproximação. 2509, 255, confirme sua velocidade. Está presente 2739. 255, reduza a velocidade para 2309, número 3 na aproximação. Reduz 2309, voo 1255. Voo 867. A Patango Mike Bravian, que desça para nível de voo 080, que é legal no 020. Boa tarde, o Azul 409, ponto 0 pronto. Azul 4089, boa tarde, ali, mantém pista no zero. Mantém no zero. A nível de voo 080, que é legal no 020. Afirmativo, 080, que é legal no 020. Boa noite, 867, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e Arbor. Ok, vai nessa ida Arbor ao 360, voo 867. Tá, 3283, chame o centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Obrigado, 288, 260, tá 3283. Voo 9356, desça para nível de voo 050, Senegal no 020. 050, voo 9356. Voo 867, direto, Elefa. Ok, voando Elefa, o voo no 867. 434, coordenação, colocou. Aguarde cópias, 2788. Alfa Alfa Tango Tango, pronto, copo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Quebec Vito, nível 100, decola da 17, curva direita, corre, saída Arbor, Elefa, Elefa, Piló, pode descer conquista. 5573 no transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 80, informo que a informação passada de conquista que está operando teto de 1000 pés e visibilidade 10.000 metros. Boa noite, 67, informa o tráfego, essa posição de 11 horas, 36 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo, 970, descida para 4 mil pés. Ciente, obrigado, 867. Azul 2771, informa o tráfego, essa posição de 2 horas, 34 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 050, em subida para nível de voo 360. Ciente, tráfego, ainda não te quero, 2771. Mike. Confirme? Oscar November, Mike. Oscar November, Mike, prossiga. Estou no gate 8, solicitando reboque para a remota posição 14. 408 para remoto no 4 do Pátio 1, autorizado reporte por terra. Obrigado. Azul 2771, tem condições de incrementar a razão de descida? Sim, amor. Quanto que a senhora precisa? 2 mil pés de descida? Já aumentando agora, para 2771. Boa noite, 167, detonação para evitar tráfego, curva direita, proa 310, limite 15 milhas nessa proa. Direita, proa 310, limite 15 milhas, no gol 867. Autorizado Salvador para Terra Brava, uniforme Foxtrot, via Zulu 9, Froti, nível de voo autorizado 170. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, COG Froti. Transponder 50 no 4, controle Salvador opera em 120, decimal 80. Autorizado para Colofon, Telabanco, Foreign Fox, Zulu 9, Soti, 170 mil, decorda 10, curva esquerda, saída Momo, Momo, Fox, Fox, Soti, 50 no 4, é o transponder, controle 208. Cotejamento correto do 278, chame pronto no 43. Chamada pronta do 278. Tente azul 2771. Alô, azul 2771, tá pronto, posicionamento, abaixo 3. Azul 2771 pra push? Afirmo, pronto, azul 2771. Autorizado push no passo 3, chame táxi, azul 2771. Mara, azul 2771, posto táxi. Azul 2771, direita para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado LSX3, reportamento estabilizado, azul 2771. Boa noite, 167, 12 milhas oeste do Salvador, resuma a navegação pro de Alessa. Boa noite, já um pouquinho para evitar a formação. Livre com 867. Solicitou voador no 2771. Confirme azul 2771. Possibilidade de voar Duna? Duna 2771, 2 mil pés. Duna 2 mil. Abatango Mike Bev, vem aqui, desça para nível de voo 050. Para 050? Afirmativo. É grave. O 9356, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite aqui de Mike 6 de Simbra. 015 de proa, boa 9356. O 9356, reduzindo velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Reduzindo. O 9356, desça até 4 mil pés. 4 mil, 9356. O 9256, desça para 3 mil pés. O 9256. Aqui para dentro, só visita 10 graus pela esquerda. São as 10 milhas, Mike Bravianchi. 10, Mike Bravianchi. Bom, no 687, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 33 decimal 25. É confirmando, é para o gol 867 a mensagem? Afirmativo, gol no 867, no 25, 128, alterna 126, decimal 0. 288, 260, boa tarde, obrigado, com 867. Azul 4089, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251 no 3325, boa tarde, senhor. Autorizar o Mike Bravianchi já fazer direto o toque. Mike Bravianchi é o número 4, reduz a velocidade para 200 nós. 2009, Mike Bravianchi. 1255, desça para 3 mil pés. 1255, desça para 3 mil pés. Autorizados também direto para mesmo reduzindo para 2209, Mike Bravianchi, ok? Papatango, Mike Bravianchi, vetoração de sequenciamento, cuja direita para o 1960, limite QD Mike 100 de Sintra. 1960 para o link QD Mike de Sintra, bom. Mike Bravianchi, deixe manter nível de voo 080. 080, Mike Bravianchi. 3295, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 00, recebo 3 mil pés. 19356, já para interceptar o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, repórteria 9356. Solo Salvador, Oscar November Mike. Oscar November Mike, erro do reboque no remoto no 4. Positivo, livrou aí a pista, tudo ok pra vocês aí. Uma boa tarde, um bom dia. Zero, encontrar estabilizado, gol 1, 2, 5. Controle Salvador, boa tarde, está em 3144, informação com Deus. É 3144, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, de Negão no 020. Para o 050, de Negão no 020, está em 3144. Alfa Tango Tango, via árvore, restrito 3 mil pés. Vai chegar a proa aí, os 3 mil ou da presente árvore? Foi da presente árvore, Alfa Tango Tango. Caramba, gente. Estabilizou, 271. 2771, chame torno no 8, decimal 95. 1895. 19356, desça para 2 mil pés, já pode estabilizado o localizador. 3 mil pés, 2 mil pés, 9356. Mike Bravianchi, curva à esquerda, para 150, desça para 4 mil pés. A esquerda 150, desça para 4 mil pés, Mike Bravianchi. Have a expert, but I ask you, sir, to call the information room, Salvador information room, because your flight plan has already expired. Alfa Tango Tango, preparação para liberar sua subida, curva à esquerda, proa 240, dessa proa autorizada subida até nível de voo no 00, seu limite será afastado 5 milhas de Salvador. É, já vou tentar, proa 240, até nível de milha. Pé 3144 direto ETAP. 3144 direto ETAP. Voo 255, chame torno no 8, decimal 95. Uno, 1895, Samara, 1255, tá breve. Papatango Mike Bravo Yankee para o localizador, cruzar direita para o 1115, reporte estabilizado. 1115, passará estabilizado à esquerda, sempre. Esquerda, 1115. Aproximação, Adam, pista livre. Agora. Frequency, but we got some information here. Stand by. Tocar o solo que ele já ganhei, Matheus. Tem que tocar ali, Matheus, 1275. Estabilizado, gol 9356. 9356, chama a torno no 8 decimal 95. 95, seja. Torre Comodoro, boa tarde, gol 9356, 26 para a dona. Azul 2771, solo 20, libera direito, solo 1219. Direito a 219. Gol 9356, aproximação, guarda, pista livre. Consegue agora, gol 9356. Azul 2788, vento 130 grau, 139, nível de decolagem, pista no zero. Pista na decolagem, 2771. Do lado, personalizador, 2771. Cinco, reporta vista no campo, ajuste no 0-2-0. Cruzou 1.260 pés, avistou o gol, 1-2-5-5. 1-2-5-5, livre pouso fixo no 0, vento 1-4-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, chão no 5, 0, gol, 1-2-4-5. November 9-0-9, Mike, November, confirme, April e boa noite, Rikoff. Confirm, April. Take off 10 or 17? That's okay. Clear Salvador to Sierra Bravo, Sierra Golf, via UP Zulu 10, flight level 390, airborne 10, left turn, Puka Departure, Zipa Transition, via Upazulu 10, Skolk 5545, Salvador Departure 10.8. So 390, take off 10, left 30, Puka Departure, Zipa Transition, November 909, Mike, November. Puka Departure, Papa Uniforme, Charlie Alpha, Zipa Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Mike Bravo Yankee, se retorno no 8 decimal 95. 18.95, boa tarde. Solo 1255, solo 23, libera direita, solo 1219. 219. Procedimento LSX, foi reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, reportará estabilizado, da 3144. Report for startup and push 8.5. November 909 Mike, November, startup and push contact tower 18.95. Papatango, Papatango, Tango, confia sua ideia para a conquista. Papatango, Tango, tráfego superado, a suposição de 6 horas, 1-0 milhas, direto destino. É. 340, decola da pistola 7, curva direita, sai da arbó, transição eleva. Transponder, 5464, controle Salvador, opera, em 120, decimal 8. Autoridade do Ará, o 340, decola da pistola 7, curva direita, sai da arbó, aliás, transponder 5464, 1208, controle do Salvador. Papá Romeu Charlie, Ferro Isco, deixamento correto. Confirme, PLB. Acionamento de decolagem, torre a bordo em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro no 020, bom voo. 1-2-5-5, autorizado ingresso via Juliette, portão 03. Juliette, 03, 1-2-5. Não copiei. Já, acionamento é critério. Chame a torre para... pra... táxi. O 93 começa no 626, direito no 219. Direito, 219. Obrigado, bom dia. Paulo Salvador, o gol 9356, livrou a direita na Delta. Gol 9356, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 9356. 544, autorizado. 544. Da conquista, você tem informação, Rabel. 4230, informa que se encontra-se fechado. A informação que se obteve é o 1545. O teto 1000 pés, visibilidade 10.000 metros. Para essas condições, já está aberto, né, cara? No momento, porém, aberto. Paciente, já aguarde um segundo. Cobre é o parceiro 2230. Pega agora. 1-4-0 graus com 1-3, né? Passando externo, a base pela direita, 1-7, Mike Bravianchi. Gente, mas Brasil, estou modificado os dois. 11, autorizado base pela direita. Reporta final 1-7. Reporta final 1-7, Mike Bravianchi. November 909, Mike November, clear to cross the 117, taxiway Kilo, Navster Mike, on taxiway Lima, call ground 121, decimal 9. Papá Romeu Charlie, Serra Luís, que prossiga. Serra Luís, que são aéreos da Rota de Rabosa, Serra Luís, que é autorizado, tá? Reporta na Papá. Reporta na Papá, Serra Luís. Papatango, Mike, bravo, vem, que está conseguindo uma prática. Prossegue após pouso. Backtrack para o H do Graé. Tente, Graé. Interceptando o final, baixado travado, 1-0, zona 7, Mike Bravianchi. Livre pouso, Mike Bravianchi, zona 7, o vento é de 1-50 graus, com 1-3, né? Mike. Trole o azul 2788, azul 2788, eu já tenho a sua autorização para voo direto, Paulo Afonso. O motivo pelo qual não autorizei é a aeronave na chegada para 11. Também. Tá defeito, então, direto Paulo Afonso para o azul 2788. Grato. Positivo. O senhor vai manter ainda a saída. A coordenação já foi feita. Não foi autorizado ainda devido ao tráfego. Também. Ok. Então, aguardo mantendo a saída do azul 2788. O senhor está mantendo 2.000 de razão, não? Quem pensa? Positivo. Se estivesse com 2.000 de razão, o senhor ia voar direto. Como está mantendo 500 pés, o senhor tem que se manter ainda assim. Esse não aguenta. Não dá. É um sonho. É, eu sei. Valeu. Fazer uma pequena desvia à direita aqui, tomar na retorna na proa de 2.963, por quê? Positivo, você é no 63 ou no 5? Obrigado. Pronto, mais um, mais um, mais um, tá? Rishon Taxi, November 909, aqui, tá? São 3144, localizador em aproximação. Cheque o trem, Torre 1, número 895. Então, 3144. 1895, 3144. April 1, go around the gate, via taxi to India, until Rosy Point there, Tower, 118, small 95, altimeter setting, 1020. Ok, go around April 1 to India, 1095. Na escuta solo. Prossiga. Só para informação, Vitória da Conquista operando instrumento, 1.000 pés de teto, com 10.000 de visibilidade. Ciente das condições do 2230, na sua escuta para cobra. Passarizo 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0, curva à direita, no perfil da árvore elétrica. Pós elétrico, piloto, logo conquista. 5032 do transponder, 1208, controle. Direto para Alafonso, para azul 2788. Bandeira da Guarujá. Estou na prova de Donald, né? 6315. Positivo, dentro. Para 3.000 pés, oceano 6315. 3.000 pés ajustado, oceano 6315. Positivo. Ajuste 1020. 6326 para o controle. Bom dia, o controle de alto, que presente já foi na sua cidade. Oceano 6326, é Ilhéu Salvador, nível 90. Afirma, estamos com controle coral, fixamento de coral. Quente, fale passando coral. Aguarda para iniciar. Permitir position, November 909, Mike, November. Maintain position. De voo 1110 devido ao tráfego em sentido contrário. Câmbio. Nível 110, 1110, o senhor vai ter um tráfego em sentido contrário dentro de alguns segundos. Câmbio. Oceano 6315, desça para 2.000 pés. Está autorizado a aproximação e alerta. 2.000. Está autorizado, 6.50. 6.50. Gente, eu vou checar aqui no sistema e já chamo para a cópia, eu acho que é o Oscar da Veco. Tango Tango. Tango 11 para 12 horas, 16 milhas, aeronave da Avianca Oceanero, equipamento Airbus, está passando o nível 150, autorizado por esse controle até o nível 110. Informação de tráfego, Tango Tango. Oceano 6320, tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, é o nível 100, este é o tráfego, é um Charlie 402, Salvador Conquista, câmbio. Da 3144, boa tarde, Alfa, reporte antes da direct. Alfa, antes da direct, da 3144. Wind is 140 degrees, 14 knots. 20 não está me ouvindo. Eu só informei o seu tráfego para ele e ele não cotejou. Oceano 6141. Informação da 315 está na escuta, viu, controle? Ah, ok, muito grato. Oceano 6141, controle? 6141 na escuta. Terça para 2000, autorizado em ILS. 2000, LVLS, 6141. Controle bagagem para Barra Romeu Charlie, Sierra Whiskey. Porra, meu Charlie Serra Whiskey, show controle, meu cordial, está em contato, radar, suba sem restrições para o nível 340, 340 e voo direto para a Elefa. 340 direto a Elefa, Charlie Serra Whiskey. On departure 909, Mike November, good morning, is airborne. November 909, Mike November, radar contact, proceed as clear. Ok, proceed as clear, 909, Mike November. Número 326, a senhora identificação. Informou que tem alguns dados no seu plano incorretos. Seria só uma ligada para lá para consertar. 66 milhas, voe direto Duna, desça para 3000 com 1020 Duna, intercepta o localizador e complete em LS. Para você. Desça para 3000. Confirma dessa para 3000 para o CNMD-M326. Oceano 6326, voe direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste 1020 em Duna, intercepta o localizador e completa o ILS. Ok, descendo para 3000 no voo de Duna, em Duna, completa o ILS, estrei para 1020, é 3000. Oceano 6141. É o 41 na escuta. Eu agradeço uma ponte para a aeronave 6320 da sua companhia. 6320, vou tentar chamar aqui. 234-4321, Oceano 6320, estou ouvindo bem o controle? 6320, ah, muito bom, entendo que está ouvindo o controle. Desça para 2000, ajuste no 020, está autorizado em LF, chame estabilizado. Câmbio. 6320, Oceano 6315, na final, check trem, torre 1-1895, Oceano 6315. 295, obrigado, 6315. Grande abraço. 6415, para o táxi, chame a torre 2995, ajuste no 020. Mas está aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização, minha vez, você. Aprova, aprova, Tango Tango. Aprova, 6-0 milhas afastado, chame Recife, frequência 1288 e boa viagem. Cuidado, chame Tango. Camarada, 2230. 315, alistar, check o trem, pouso autorizado, vento 130 graus, 159. Está travado, está autorizado, acionando, 6315. 12788, controle. Câmbio Recife, 12685. Afirmativo, 1964, confia. Agora 1964, ajuste no 020, desça para 5000, vou ir direto do Duna para o ILE. 5000, pé, voa direto do Duna, 964. Estabilizado, 6141. Tendo 141 na final, cheque o trem, torre 11895, câmbio. 295, boa tarde. Boa, muito grato. É. Correio Chané 6141, no curso localizador, boa tarde. Boa tarde, Chané 6141, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Aguardo a pista livre, 6141. Aí, Guba. 12685, nada mais, thank you so much. Salvador, retorno 3-1, está num parque militar, esperando para o carro. Retorno 3-1, reposta na Taxway Hotel, o ajuste no 020, modifica o transponder para 2641. Reposta na hotel, transponder 2641. Índia, ponte espera 1895, ajuste no 020, uma boa viagem, 2230. Considera de ataque índia, considera 1895, obrigado. Muito boa tarde, Oxenea 6395 livrou na Fox Trout. Oxenea 6395, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Bota lá na sua Juliette, 3-9-5. Romeu, Charlie Serra Whisky, chame Recife 1288. 1288, Charlie Serra Whisky, boa tarde. Boa. 130 graus, 109. Frente, depois o 6140, mono. Guarulhos. 03805, Guarulhos 340, pronto para próxima? Pronto. Guarulhos 340 autorizado, via Perdulou 90. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5096, transponder, 120, decimal 80, confirma. Gentileza, só o transponder. 5096. Está autorizado o 340, via Pesulo 1-0, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. 5096 no transponder, 1208 no controle. Tá, 3805. Na posição 2, chame pronto para o prospecto. A gente vai precisar acionar na posição, tá, 3805. Coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o prospecto. Bem, vai chamar pronto para o prospecto. Sobre a final para sul. Alô. Bravo, CFGR. Encerra a intercâmbio. Bravo, mais um. Gente, vai que chegar aqui. É o 2230. Juliette, Oceana 6141, no solo de 45, libera a direita via Fox, 1219. 1219, ligando via Fox, direto, 1141. Via direita, na proa 070 até 5 milhas aproximadamente. E aí vai a proa duna, seria preciso? Positivo, livre. 964, obrigado. Vamos para a trás para a Juliette, o 6141. Capitano, Oceano 6320. Oceano 6320, passa a duna no localizador para sua informação à direita, helicóptero a 500 pés em cruzamento, da final não irá interferir com a sua aproximação. Cheque o trem, chame a torre, 11895, Oceano 6320. Oceano 6320, muito obrigado, bom dia. Oceano 6320, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 6320. Na série 2230, decolar 247, chama o controle, 120 decimal 8. 208, boa. Professor Salvador, boa, parceria do 2230, decolar, perfil ar, boa. Série 2230, controle e contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 2230 ao 180. Positivo, qual a razão de subida que você vai manter até o 050? Até o 050, senhor, na torno de 1000 pés. Ah, boa razão de subir. 964, desça para 2000. 2000 pés, boa 964. Nível 080, decola da 17, curva à esquerda, no perfil da Momo, após Cogbu e após direto, conforme a rota. 5064, transponder, 120, decimal 80, controle, eu acho que é Bravo Eco. Luiz Aborda, acionamento táxi decolagem 1295, ajuste 1020, boa viagem. Próxima Juliette, acionamento 6141. Ingresso Juliette, portão 62. Juliette 62, 6141. Vai a prova duna, da presente, por 964. Gente. Vou ver se abraço sinal para pouso. Vou ver se a prova na final, frequência livre.